porque você fugiu de mim. Estou despedaçado, vê se volta. Juro que vou te fazer feliz. Vem recomeçar. Meu corpo sente a falta de você.